Panorama Agrícola para 12 de agosto de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo nesta sexta-feira o programa de 12 de agosto de 2011, noite de lua crescente. Nos trabalhos técnicos do programa está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: pense duas vezes antes de agir. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira. Itajaí realiza curso sobre plantas bioativas. Maravilha reúne produtores de leite para falar da normativa 51. Alimentos funcionais, este é o tema do Alimento e Companhia desta sexta. E tem também boletim do Santa Catarina Rural, capacitação em Concórdia e em São Joaquim para plano de negócios e projetos estruturantes. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Este é o Panorama Agrícola. Participe do nosso programa enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Está com insônia? Chá de erva doce, de erva cidreira, de malva, folhas de maracujá, folhas de macieira, macela, melissa, raiz de valeriana e folhas de laranjeira ajudam você a dormir. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos funcionais ou nutracêuticos que colaboram para melhorar o metabolismo do nosso organismo e também prevenir problemas de saúde. São alimentos que estão sendo estudados e que apresentam substâncias que ajudam a funcionar melhor o nosso corpo. Por exemplo, o beta-caroteno. O que ele faz? Ele ajuda a diminuir o risco de câncer. Ele age quando ingerimos gorduras e proteínas, e o beta-caroteno se converte em vitamina A, protegendo então células do envelhecimento. E onde encontrar beta-caroteno? Bem, em abóboras, mamão, manga, damasco, cenoura, espinafre e couve. Já o que chamamos de isoflavonas são substâncias que atenuam os sintomas da menopausa, porque tem uma estrutura parecida com a do estrógeno, um hormônio feminino. Então alivia os efeitos do calorão e do cansaço da menopausa. Onde podemos encontrar isso? Em soja e seus derivados. Licopeno. O que faz o licopeno? Bem, está relacionado à diminuição do risco no câncer da próstata e é encontrado em tomate e seus derivados, além de beterraba e pimentão. Já a substância ômega 3 diminui o risco de doenças do coração, reduzindo os níveis de triglicerídeos e do colesterol. Onde encontramos ômega 3? Bem, encontramos em peixes de água fria, como salmão e truta, e também em óleos de peixes. Por último, vamos falar dos flavonoides. Eles diminuem o risco de câncer e também agem como anti-inflamatórios, e são encontrados em suco natural de uva e vinho tinto, e também em café, chocolate, chá verde e própolis. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O assunto de hoje são capacitações em duas etapas em Concórdia e São Joaquim para planos de negócios e projetos estruturantes do Santa Catarina Rural. Quem fala sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o coordenador do Programa Gestão de Negócios e Mercado da IPAGRE, Oswaldir Dalbello. Nós estamos previsto uma capacitação em duas etapas, que ocorrerão a primeira no CETRED em Concórdia, onde irão participar os GTs da região meio-oeste e oeste, são 5 GTs, dois técnicos da SIDASC em cada GT, mais 3 em torno da IPAGRE, que terá como objetivo capacitar esse técnico para elaboração dos planos de negócios e dos projetos estruturantes. Que a partir da aprovação das manifestações de interesse, que já foram encaminhadas para a Secretaria Executiva Estadual, será elaborado, então, o capacitado, esse pessoal que irão depois elaborar esses projetos, considerando já uma manifestação, já é um caso real. Então, quer dizer, nós, ao mesmo tempo que se capacita, estaremos elaborando, propriamente dito, um projeto com seus planos de negócios. Que dia vai ser isso? No centro de treinamento da IPAG em Concórdia, no CETRED, vai ser a primeira etapa, de 15 a 19 de agosto. E uma segunda etapa ocorrerá no CETREJO, em São Joaquim, de 22 a 26 de agosto. Já dá para se informar qual é esse projeto estruturante? É, o da região na UGT 2, onde nós temos 5 manifestações que foram encaminhadas, provavelmente ainda não está bem, ainda não houve um retorno da Secretaria Executiva Estadual. Mas acreditamos que nós estamos trabalhando com a possibilidade de uma rede de cooperação, que é a de Cooper Jaborá, que deverá provavelmente ser aprovada, e nós vamos trabalhar em cima dessa rede, onde ela consta com uma cooperativa com 11 projetos e empreendimentos que serão contemplados nesse projeto estruturante. Então, é um projeto um pouco mais complexo, mas que, por isso mesmo, a ideia é de aproveitar um desses para fazer uma capacitação já com os técnicos, e depois eles serão os caros-chefes, são os nossos linha de frente na elaboração dos demais projetos em cada UGT, né? Então, cada UGT vai ter uma equipe técnica que será capacitada para elaborar os projetos que vão ser aprovados nessas manifestações de interesse que foram encaminhadas. E em que área atua a Cooper Jaborá? A Cooper Jaborá atua em diversas áreas, né? Ela é uma cooperativa que nós chamamos de guarda-chuva, né? E onde tem atividades tipo derivados de suínos, derivados de vegetais, na área de doces, geleias, suco de uva in natura, ovos de processamento, minimamente de classificação de ovos de codorna, ovos de galinha, ou fubá, enfim. São em torno de 11 empreendimentos a 12 empreendimentos que em massas frescas também, outro produto que está sendo trabalhado por dentro da Cooper Jaborá, e que vão ser, a ideia então é adequá-los, fortalecer a rede, a própria cooperativa, para que ela tenha mais possibilidade de ser mais competitiva junto ao mercado e estar elaborando, qualificando o produto, né, desses empreendimentos e da própria rede. Falou aqui no Boletim do Santa Catarina Rural, Oswaldir Dalbello, de Concórdia. É hora das notícias. A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Maravilha e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais organizam seminários sobre a normativa 51 do Ministério da Agricultura a respeito da qualidade do leite. O encontro em Maravilha ocorre na sexta que vem, dia 19 de agosto, e vai reunir em torno de 400 agricultores. Luiz Eduardo Razia, médico veterinário do Ministério da Agricultura, vai falar sobre a legislação da normativa 51. Adequações dos produtos e bactérias e células somáticas. Já o veterinário da SIDASC, Marcelo Simon Cáurio, vai falar sobre a sanidade animal, brucelose e tuberculose. O seminário, sexta que vem, dia 19, vai ser realizado na Câmara de Vereadores de Maravilha, a partir da 1h30 da tarde. A normativa 51 trata da regulamentação técnica de produção, identidade e qualidade dos leites tipo A, B, C, pasteurizado e leite cru refrigerado. Curso sobre plantas bioativas de 15 a 18 de agosto no Centro de Treinamento da IPAGRE em Itajaí. O início, no dia 15, a partir da 1h30, com aula prática campo. O curso vai capacitar o público em geral em cultivar e processar plantas bioativas. A promoção é da Estação Experimental de Itajaí, Projeto Flora Catarinense e do Centro de Treinamento da IPAGRE em Itajaí. Outras informações pelo e-mail cetrei@ipagre.sc.gov.br. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.